Oxalé 6203, pronto, cópia. Prossiga. Oxalé 6203, Salvador Galeão, autorizado no voo 360, decolado 10, primeira curva direita. Precisa saída da Euleda, após Euleda, voo direto para posição Bridge, onde intercepta a rota TZU 10, após conforme o plano. 5073, eu transpondo e o controle até a 10028, Oxalé 6203. 360 Rio, pista 10, curva direita da Euleda Bridge, Aperzulu 10. 5073, 1208, controle de saída, Oxalé 6213. Correto, meu amigo, portão é posição do ponto. Afirmativo. Dois, três, dois, cinco da Força Aérea, um minuto, cópia, por gentileza. 4, chame Recife no 2590, alternando no 3325. 2590, boa. Pelo tráfego. Estimativo, número 2 para a cópia, guarda. Portaria 2325 para Recife, nível 190, informação curta agora é Romeu, pronto para a cópia. Pronto. Portaria 2325, Salvador Recife, autorizado o nível de voo 110, voo 577 a rota, decolada 10, primeira curva esquerda, precisa sair da ponte. 5063 no transponder, o controle é o PR 120.8, portaria 232. Sete código no transponder, a cena 0264, por gentileza, 0264. O PLB, por gentileza? 1-0 a bordo, pode gritar, reporte quando pronto para o ataque. O TAC 3805 é o solo voltando? Eu já tenho pré-autorizado o nível 340. Está pronto para compra e eu aguardo a coordenação para o 36. TAM 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, primeira curva à direita. Vestida saída da Euleda, após Euleda, voo direto para posição Bridge, onde intercepta a rota Euterzulu, 16, após conforme o plano. 5032, no transponder o controle, opera em 120.8, TAM 3805. Na portão é a posição do pronto, o TAM 3205. Não, no 42, boa tarde, informação em curso, é Romeu, pronto, 4350 no tempo. Fala o TAM 3561 no parabéns da estacionamento, posição a 8. Decola da 10, primeira curva esquerda, precisa sair da Tuca, transição Caju. 5070, transponde o controle 120, versão a 8, Oxalé 6142. Correto, reposto com o retorno do pressionamento push. Solo, o TAM 3561 para pushback acionamento, posição 8. Vitor Maquiabete, Salvador Cairu, de Fez, decolado 17, primeira curva direita, corredor Axé, acena 0161, no transponde o controle 120.8, Vitor Maquiabete, aguarde para o protegimento, hoje, filha. TAM 3561-08, ao portão, quadrante de solo, reposto para o táxi. Livre puxa, volta para o táxi, está 3561. Vitor Maquiabete, corrija. É November Serra November, informo que o senhor deverá efetuar a curva à esquerda só após cruzar 2000 pés, ok? November Serra November, R livre, decolagem cabeceira, 17 vento, 170 graus, 10 nós. Informação em fusão, meu pronto cópia, Xené 63 no centro. A Xené 63 no centro, Salvador Guarulhos, autorizado em livre voo 360, decolada 10, primeira curva à direita. Descido a saída da Euleda, após Euleda, voa direto em posição bridge, onde intercepta a rota Superzulu 16, após conforme plano. 5055 no transponder, o controle aperando 20.8, a Xené 63 no centro. Guarulhos 360, pista no zero com curva à direita, da Euleda, após bridge, Superzulu 16. 5055, transponder 208, controle 65, após bridge, intercepta o piloto no meio, após porção do plano. 63 no 5 da Xané, 04 porção e após porção do plano. Muito obrigado. Guardando a transferência. Santana. Sim, o senhor segue para sobrevoo em feira? Sobrevoo em CGL, em Vila Federal. Gente, confirme, o senhor vai seguir 1000 pés até feira ou negativo? Vou prosseguir 2500. Gente, quando possível o seu estimado para vertical de Feira de Santana e o tempo total de voo. Gente, foi maior, hein, Dinamarão. Controle Salvador, Gol 648, boa tarde, Céu de Cecília, Matei 190, atenção ao meu. 648 da Gol, voa, assim, a identificação do presente direto Duna, 4000 pés ajustado a 1020. Direto Duna, 4000 pés, Gol 648. Era dos 3 do o altímetro 1020. Hein? Serra November, pode curvar à esquerda e agora chama o controle em 120 decimal 8. Valeu, Papa Romeu, November, Serra November. November. O Papa Romeu, November, Serra November. November, Serra November, controle. Colossa, destino a Salvador. Tem que o senhor vai manter o rumo de decolagem até 2000 pés, November, Serra November. Foi autorizado pela torre, curvar à esquerda e aprovar a conta. Negativo, o senhor vai manter o rumo de decolagem até 2000, eu tenho traço 1000 pés, bem próximo ao cruzamento da 10 aí. 86, o último plano 020 com voo. Tem aqui o pátio índice 186, ou tá? 3 com mel. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alfa, estima Feira de Santana às 18, 15. Firme, 18, 15? Afirmo, 18, 15. Tempo total de voo? Tempo total de voo, 90 minutos. Gente, 90 minutos copiado. Prossiga. Autorizou? Ainda é negativo, só localizador. Torre 786. 186. Via Delta, Alfa e vai me chamar na Juliette, antes da Juliette. Sai de Salvador, tá 3154, na circuito agora. Prossiga. Serra November sem condições de cruzar a final da pista 28 acima de 3000 pés? Negativo. Então, para pro Arconde, o senhor curva à direita da presente. Tranquilo. Queria ser da voz montada. Confirme. Feita a volta à vontade, estou curvando à direita. Negativo. O cara. Acontece na fisiologia padrão. Umbra com trem, pouso baixado e travado, TAM 3154. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 160 graus, 99. Livre pouso, TAM 3154, cabeceira 10. Torcero 2325, prossiga o TAC, ingresso Juliette, Alfa e Índia novamente. Ponto de espera, chama novamente para decolagem. Confirme. Afirmativo. Vitor Mike Quebec, tá autorizado o táxi até a Oscar, chama na Oscar. November Serra, November Livre, exceção 090 para o de Conde. Aqui numa das posições, aí não atrapalha, tá ok? Serão no 7, vamos pronto para decolagem? Torre, boa tarde, Patrícia. 3561, tá pronto para o portapé. Ali mantém 3561. Autorizado, Feira de Santana vai manter inicialmente autorizada a extensão 2500 em de November Alpha na Pro de Feira. Bem, vai prosseguir, DCT Feira, subindo 2500 em November Alpha, grato. Salvador, TAM 3154, Vivando agora ainda sendo na Alpha Francisco. Estimativa TAM 3154, boa tarde, táxi via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para o 9, 3154. 142, está no portão, subindo 2, puxa estacionado. Estimativa 6142, torna a centro de pressão, reposta para o táxi. Passará. Alfa Salvador, 5400, confirma o BT? É, confirme sua rota. Rota da velocidade da 20, por exemplo, 16, até agora, tá? Seria o Cruzulu no meio, noite? É o Cruzulu 1 a 0, depois é o Cruzulu 1 no meio. Tá, é o inicialmente. Zé Azul desce para o 050 voando Luna do Presente. Para o 50 voando Luna Azul, 4112. Controle Salvador, papatando Vitor Quebec, decolou na suspensão. Vitor Quebec, no meu pé, via corredores, reporta o Travesse Farol da Barra. Meu pé, via corredores, reporta lá, Farol da Barra, Vitor Quebec. Ao 37, o controle solicitou que o senhor seja restrito a 2 mil pés. Chega agora o 6120 decimal 8, tomo voo. 1208, restrito 2 mil pés. 200, ponto na água, posto de áudio. Sério 2325 ali, mantém. Meio no controle. Controle Salvador, boa tarde, eu tô 3561. 3561 sob contato radar, Sabel 380 da presente, direto Alefa. Alefa para o 380. Alefa. Controle Salvador, muito boa tarde, eu tô 6326, da Romeu. 326 da Ocean, sendo identificação dessa 060 na chegada Mari. Identificou 060, chegada Mari, 63. Salvador, boa tarde, é 35487. 35487, boa, sendo identificação na proa de toque, descendo para 070. 070, proa de toque, 5487. Serra, boa tarde novamente, livre acionamento, centro em Nishitaki. Gente, o chalé 6142 até o ponto de espera autorizado via Índia, meu ponto de espera com uma cor 186 e o altímetro 1-0-2-0-1020 com voo. 3805, o solo voltando. Coordenação entre o pessoal 58, depois da primeira Bianca livrar ataque para a Índia, está livre 1-0-1, não estamos com ataque, coordenação entre o pessoal. Controle, boa tarde, Alfa Sierra 2325. É 2325, contato radar na decolagem, sobe a 100. Vai manter o rumo de decolagem até 2000 pés após aguardarmos a vetoração. Espaço até 2000 e aguarda a vetoração 2325. Azul 4112 desce para 3000 pés, ajuste 1020. 3020, o azul 4112. Três, dois, cinco. Possível, mantém escuta. Estabilizado, bombeiro 3325, controle. Via esquerda pro 030. Livre ascensão para o 100, na saída, na proa 030. Proa 030, para o 130. Boa, no 648, chama agora a torre 186. 186, boa, qual aumento foi? Série 2325, razão de subida? Puta, viu? Gente. Novembro Serra, novembro, razão de subida? Presente. Gente. Externo, baixa travado. Reposte no externo, no 648. Vai voltar. O azul 4065 na escuta do solo? Prossiga o 4065. Foi o comandante que havia chamado pra cota, não fez? Correto, tá pronto pra cota. O azul 4065, Salvador Campinas, autorizado no nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Decola no perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a aerovia Eufezulu 1-6, após conforme o plano. Já coordenado com o controle de Salvador e o centro Recife. 5124, eu transpondo o controle 120, versão 8, azul 40, né? Somos autorizados para 5330, ainda rodar 1-0, curva direita. Saída da El, Leda Brito. Intercepta o seu tubo 1-6, 5124, no transponder, o controle é o 20, versão 8, azul 40, né? Correto, 03, o portão, o portão do campo, pressionamento do espelho. Portão 3, chamará para o pressionamento, azul 40, né? Para o pressionamento, 612 no 3 do Xené, 612 do portão, coordenação de pistola e aposto para o ataque. Eu vou botar o ataque para 12-3. Pelo Quebec Serra, me confirme PLB. Cada ingresso informe pronto para decolagem. Quatro 1-2, sindicada. 200 mais. 210, confirmando? Afirmativo, 210. Tip 5487 indicada. 240. Produção, 210 nós, tip 5487. 210, 5487. Portugal 021, reduce your speed to 2009. 500, Portugal 01. 13561, no chama Recife no 288, alternando no 260. 288-260, boa, 3561. É 2325, controle? Precisa. Tem condições de manter essa velocidade até atingir o nível de voo 070? Afirmativo. Onde é guarda o campo de reserva? Sinal ILS que você reporta estabilizado. 2019, reportará. P5487, desce para 3000, peso ajustado 1019. 3000, 5487. Autorizado 50. Chané 1142, autorizado, alinhar e manter cabeceiro no 01. Um minuto, já será autorizado a reparar código 2325. Ativo está 3205, via Índia, no ponto de espera chama 1286, o altímetro 1019, bom voo. Agora está a 15 milhas, nordeste de Salvador, reassume navegação para de Conde. .487, doutor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite será o localizador. Mantenha presente pro limite ao LOC 5487. Altímetro 1019 agora, 1019, bom voo. 1019, parte linha, ponte dela, 2 pro negativo, número pés do chefe. Certo. Segue trânsito 100 na proa do VR de Salvador. Mike, boa tarde, confirme o Pago 5 e a pista de intenção da decolagem. Primativa, aguarde coordenação, por gentileza, número 2 para cópia. Então, 4-2, decolou na sua escuta. Na sua escuta, 5-4-7. Como que vai ultrapassar o localizador? Vai manter mais 2 minutos na proa. 2 minutos na proa, 5487. Senner 6315, sob contato radar, Sabal 350 no perfil Pucajá Maracajó. Ah, devido à sua rota, aqui temos um alcance a partir das 17h40 do Lula, a rota para Guarulhos já virou 44. Sua rota autorizada foi atingida no meio, porém não decolou no horário. Estamos em contato com o CGMA, a coordenação, para ter a possibilidade de permanecer essa rota, beleza? Mas só preciso poder autorizar a partir da posição em função de nossa demanda por funcionamento a critério na posição 3.05. 3.05, muito obrigado. Descendo to 3.080, NH1020. 3.080, pode ficar o 08 ano. Trip 5487 para o reassuma navegação para a Duna, descendo para 2.000 pés, ajustado 1019. Duna, descendo para 2.000, livre lock 5487. Xené 6142, está presente pro Adjamo. Pro Adjamo, já está. Meia 326, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda proa norte. O limite será o localizador. Agora iniciando a redução para 1909. 326, controle. 6326, controle. Xené 6326, curvando esquerda pro norte, reduzindo 190, limitado localizador, 6320. 2 para 4.000 pés ajustado, 6019. 4.000, 6319, 6326. Interceptou azul 412. 412 do azul, torre 1186. 186, obrigado. Número 4 da cópia, aguarde cópia, por gentileza. 710 para 2.000 pés, ajustado 1019. 2.019, 547. Sim. Escuta. Tem condições de manter a velocidade até passar o externo? Afirmativo. Mantenha, vai ter a sua retaguarda um Airbus 330 do Portugal. 7. Portugal 021 to the localizer, turn left, heading 160. Left 160 for localizer, Portugal 021. 021, Portugal descend out to 2000 feet, can H1019.